Antena Web. Especial Informação. Bom dia. Prosseguem os confrontos na Síria. Esta madrugada, as forças rebeldes, opositoras ao regime de Bashar al-Assad, atacaram pontos estratégicos como o Tribunal de Alepo e as imediações do sistema, aliás, do Serviço de Inteligência Militar da Síria. Recordemos que ontem algumas fontes governamentais avançavam que o exército sírio havia controlado as forças rebeldes, inclusive o bastião, o bairro de Salah Edim, ainda que enfrentasse uma forte resistência. A madrugada de hoje comprovou precisamente o contrário. Depois dos rebeldes terem dito que, bem pelo contrário, que as forças do exército sírio não tinham registrado qualquer avanço, a verdade é que foram os próprios rebeldes que se aproximaram de pontos estratégicos e, portanto, perigosos do exército sírio. Recordemos também que de Alepo já fugiram mais de 200 mil, sendo que a ONU aponta agora para a possibilidade de se terem refugiado noutros países cerca de 267 mil pessoas, só da cidade de Alepo. Cidade de Alepo que, recordemos, até tinha quase passado ao lado deste conflito. Conflito armado que foi declarado hoje pela Rússia, que incluiu então a Síria na lista de países que se encontram nesta situação. Mas dizia então que a cidade de Alepo tinha quase passado à margem desta guerra, que se viveu sobretudo em Homs e em Damasco. Mas depois da vitória estratégica do exército sírio, os rebeldes viram-se forçados, entre aspas, a mudar-se, a dirigir-se para Alepo, para então aí, de uma forma até mais organizada, oferecer resistência às forças do exército sírio. Esta manhã, helicópteros bombardeavam também pontos estratégicos dos rebeldes, inclusive o bairro de Salah Edim, o bastião, como disse, dos rebeldes sírios, que, entretanto, já pediram mais uma vez ajuda militar aos países amigos, assim designaram. A França também convocou uma reunião de emergência para tentar perceber até que ponto é que será possível uma intervenção militar, já que por todas as vias diplomáticas não houve qualquer resultado. Recordemos também, a título de términos deste bloco informativo dedicado à questão síria, que já há algum tempo que as forças do exército sírio haviam prometido atacar com armas químicas caso houvesse uma intervenção externa. Agora, há o temor de que, face à resistência e até alguma vitória, portanto, das forças rebeldes e opositoras ao regime sírio, de que o mesmo parta para este fim. O exército sírio, ou melhor, o governo sírio, disse que não utilizaria em qualquer circunstância armas químicas desde que se tratasse de uma questão interna do país. Mas certamente que não esperariam uma resistência tão grande e quem sabe até uma vitória ou um avanço das forças rebeldes ao regime, e à oposição, aliás, ao regime de Bashar al-Assad. A intervenção de outros países, os designados países amigos, no que toca ao armamento, não à intervenção direta, mas sim indireta, portanto, desses países na Síria para armar os rebeldes, poderá ser um motivo que o governo sírio venha a alegar para recorrer a armas químicas, se a insistência ou se a resistência das forças opositoras ao regime sírio continuarem. Recordo então, desde março do ano passado, que se registra este conflito que tomou deste sábado proporções nunca antes vistas. Isto já depois de, em Damasco, as forças rebeldes terem saído realmente derrotadas. A qualquer instante, a Antena Web vai voltar com blocos informativos, como é lógico, dedicados à questão síria, porque é uma questão que envolve vidas humanas e pode colocar toda aquela região em risco. Aliás, há já uma certa tensão e em Israel, por exemplo, uma corrida em massa às máscaras de gás. Não vá, entre aspas, o diabo de selas. Bom dia. Antena Web. Especial Informação.